A Expo Social comemora este ano 10 anos. Há 10 anos que as instituições particulares de solidariedade social anualmente se encontravam para mostrar, portanto, os seus serviços, mostrar o seu potencial, a sua capacidade instalada, enfim, a sua utilidade social, as formas de servir a população. E desde que há a Expo H nos últimos 6 anos, nós vamos na 6ª edição da Expo H, que esta Expo Social integra a Expo H. E todos os anos, ao longo destes 6 anos, vamos tendo a Expo Social e temos um dia dedicado ao setor, ao importante setor social, ao setor das IPSS, das misericórdias, ao setor da economia social, como é agora usual dizer-se. De facto, é um setor de prestação de serviços para a infância, para a juventude, mas também para os idosos, para as famílias, que tem um forte impacto na economia. Por daí ter a designação de economia social.